sabe o que se deu. Chegou, puxou cadeira, pés na mesa, é a conta no prego bateu. Só não contava que o parceiro também lhe via dar adeus. Foi assim que se deu a fuga do bar, no meu chorinho, oh meu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Chegou, puxou cadeira, pés na mesa, e a conta no prego bateu. Só não contava que o parceiro também lhe via dar adeus. Foi assim que se deu a fuga do bar, no meu chorinho, oh meu. Mas depois voltou quando o trocado arranjou para quitar a fatura. E o dono aventou o gesto, eis um choro honesto, é por minha conta esse caneco. E o choro redimido, mavioso, tico-tico, no fubá mais carinhoso. Saiu do bar e foi pro canibaile, onde se toca um cantabilê. Chegou, puxou cadeira, pés na mesa, e a conta no prego bateu. Só não contava que o parceiro também lhe via dar adeus. Foi assim que se deu a fuga do bar, no meu chorinho, oh meu. Mas bem que o choro tratou de aceitar o que restou, pois andava por lá o baião que vigiava o bar do sertão. Eu termino o chorinho deixando por fim o babaiãozinho. Mas bem que o choro tratou de acertar o que restou, pois andava por lá o baião que vigiava o bar do sertão. E eu termino o chorinho deixando por fim o babaiãozinho. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu. Meu chorinho foi pro bar e você não sabe o que se deu.